Começa agora aqui na Antena Web. Escolhes tu, escolho eu. A seguir, não perca mais uma edição de Histórias da Eurovisão. Escolhes tu ou escolho eu? Começa agora na Rádio Antena Web o momento mais divertido da estereofonia. Com Carlos Bonaparte e Nuno Miguel. Escolhes tu ou escolho eu? Olá, caros ouvintes! Bem-vindos a mais uma edição do programa Escolhes tu, escolho eu, aqui na Rádio Internet. É 500! Vá, menina, comprarem! Vá, 500, é 500! Ah, não, agora é 2,5€! É 2,5€, 2,5€! Quer dizer que o IVA já vai para 5€, já vai para 5€, mas pronto. Bem-vindos à edição número 70 do programa Escolhes tu, escolho eu, aqui na Rádio Internet. Hoje tenho comigo o nosso ilustre comentador de futebol, Nuno Miguel. Olá, muito boa noite. O que é que dizes para este jogo de futebol entre o Bonaparte Futebol Clube e o, Nuno, e o Clube Esportivo do Nuno Miguel? Tu andaste a semana toda a recarregar pilhas, foi? É verdade, parece que sim. Vai chegar a sábado. É o que dizem na imprensa. Antes foi isso que eu li esta manhã nos noticiários, ou melhor, nos jornais esportivos, melhor dizendo, que davam conta precisamente do recarregamento de energias. Aliás, inclusive, a Bonaparte Futebol Clube incorre numa pena de descida de divisão precisamente por utilizar material de dopagem para este jogo importantíssimo deste Campeonato Nacional de Futebol. Bom, eu creio que neste jogo importante para o nosso campeonato, o cerne da questão estará na tática de Nuno Mourinho, se vai conseguir travar ou não o meio-campo, sobretudo os dois pivôs da equipa de Bonaparte. A partir daí, se conseguir travar, quem sabe numa jogada rápida, num contra-ataque ou até em bola parada, consiga fazer o gol que dê a vitória neste campeonato. Possivelmente. Uma outra pergunta, porque eu acho que este jogo também tem essa importância, que está relacionado com a má classificação do Bonaparte Futebol Clube. Questiona-se, inclusive, a continuidade de Bonaparte como treinador e questiona-se, inclusive, a chegada de Carlos Guardiola para o comando desta equipa, que já esteve, aliás, no topo do Campeonato Nacional de Futebol. Já foi, inclusive, campeã mais de uma vez, se não estou em erro, duas. Foi só uma, tenho que ver aqui à internet. Só um momentinho. Mas diz-me cá uma coisa, o que é que tu achas dessa possibilidade? Será que este jogo é assim tão decisivo quanto isso, ou não necessariamente? Primeiro gostava de saber de onde é que me conhece, a confiança que tem comigo, para estar a tratar por tudo aquilo que está a levar com um perro na testa. Ah, pronto, tem razão. Sim. Continua, peço desculpa. De resto, eu creio que nestas situações há sempre a mania de apontar as culpas para o treinador. Nem sempre, na verdade, se o treinador aplica a sua tática, escolhe os jogadores que acha que são melhores, mas depois no campo as coisas não correm mal, o árbitro não assina um penalti, a bola vai ao posto, vai à barra, sai 2 centímetros ao lado, ou então os jogadores não fazem aquilo que ele pede. Pergunto eu, que culpa é que o treinador tem disso? Não tem. Portanto, eu creio que Carlos Guardiola devia ficar onde está, ou seja, no desemprego, enquanto Bonaparte devia continuar a liderar esta equipa, mesmo que provavelmente deixe de divisão e para o ano nem sequer compita, porque não tem pita, não compete. Exatamente. Pois, por acaso, esta manhã também li nos jornais esportivos precisamente que o Carlos Guardiola estava, se dizia muito contente no desemprego do Desportivo Clube, clube que aliás está na primeira divisão também. Destacado. E aliás, exatamente, e que aliás está neste momento no recorde nacional de lista de associados. Portanto, não há nenhum clube de futebol português que tenha tantos associados como o desemprego do Desportivo Clube. Há demasiados interessados para os lugares que há. Exatamente. Só podem jogar 11, não é verdade? Exatamente. Pronto, então por já, daqui a tudo, daqui a pouco vai começar o campeonato de boxe. Ai, peço desculpa, jogo de futebol. O árbitro, entretanto, já trouxe uma reserva extra de cartões amarelos, porque, dado que, enfim, pronto, vão ser muitos mostrados, e ele, por simpatia, costuma dar, este árbitro, por acaso, costuma dar os cartões amarelos da recordação, e, portanto, já trouxe, assim, uns cartõezinhos extra. Pronto, vamos para já, então, passar à emissão, ao estúdio, à sede da Rádio Interweb, em Vila Nova de Gaia. Esta é uma lindíssima cidade onde me vou encontrar daqui a alguns segundos, é só passar a emissão, e, então, depois, voltamos para este futebol. Emissão, estúdio! Não fala nada. Já estamos agora. Não tinha visto, desculpa lá. Qual é que é a câmara? É esta? Ah, exatamente. Estamos no ar já, depois então deste momento tão triste, radiofonicamente falando, mas já é um habitué, não é? Especialmente aqui pelo Carlos Guardiola, não é? Pronto. Então faz lá o teu resumo da semana, isto? Não, faz tu. meu resumo de semana. É muito estranho, sabes? Porque não ter menos de 50 horas de programas, muito que haja para fazer, é sempre uma desorientação, qualquer coisa descomunal. Mas também acho que a minha necessidade por doces, especificamente por gomas, fez com que eu passasse segunda e terça com alguns déficits de despertamento. Ou seja, estava aqui, mas não estava. Estava tipo nas nuvens. Era muito estranho. Mas é engraçado, porque entretanto, não sei porque desde quinta-feira que isto é assim. É sempre a subir só energia. Porquê? Não sei. Se calhar foi porque eu comi gomas. Às tantas, não sei. Quem é burra? Pois, possivelmente. Tenho então o resumo da semana, conta lá. O meu faço quando eu falar. Ah, é? Eu agora não estou a falar. Quando for a minha música. Ah, está bem. Agora vais falar sobre a Janete. Está bem. Por acaso, a minha descrição... A minha descrição... É Janete. Fica ali. A minha descrição sobre esta música... É assim, a música... Vou-vos dizer... É talvez a descrição mais simples. Por acaso, engraçado. As músicas de hoje são assim do outro mundo. Músicas do outro mundo. Não consegui. Mas o que é que... então é assim. A música de Jané chama-se Soy Rebelde. Esta música foi interpretada em 2010 por uma cantora muito conhecida também na Espanha e na América Latina, mais em Espanha do que na América Latina, que é... Epá, isto hoje é impressionante que estou cheio de energia. Dizia eu que esta música, ela foi cantada no ano de 2010 pela cantora Rosario. E cantada com muito sentimento, mas esta a versão que vamos aqui ouvir é a versão original, que é da Jané. O motivo pelo qual eu escolhi esta música? Muito simples. Sou eu. És tu? O rebelde? Consideras-te um rebelde? Considero-me. Porquê, Carlos Guardanapar? Considero-me porque... Ou melhor, agora já me considero mais revoltado do que rebelde. Mas sim, rebelde. Há muita coisa que eu... É assim, eu posso não manifestar essa rebeldia, porque não me convém, em termos sociais, ou em termos do pouco que me resta socialmente, mas sou uma pessoa que gostava de fazer, sabes que, sei lá, eu gostava, por exemplo, de apanhar um autocarro, por exemplo, dar-me assim na cabeça, bem, eu vou apanhar um autocarro, vou para a praia ali do Canido Norte, correr que nem um maluco, não importa, de preferência que esteja a chover, epá, que eu possa, enquanto corro, tomar a balança, tirar-me para a areia, rebolar na areia, aí fazerem 30 por uma linha, é assim, não sei, apetece-me, sei lá, ir ao café e pedir um café, que para mim é uma coisa de outro mundo, eu bebo meio de leite só, nunca bebi café na minha vida, ou um café, quer dizer, café já ingeri, quando ingeri meio de leite, não é? em duas de manhã, mas... Não sei, tenho essa rebeldia no sangue, tenho essa vontade de fazer coisas de... Não sei, sei lá, de conhecer assim uma miúda gira na internet e convidá-la para ir ao cinema. Entre 18 e 27 anos, a miúda, não sei. Ah, tu viste o anúncio? Não, mas falaste aqui numa emissão que queria. Ah, pois foi. Olha... Já perguntaste isso na semana passada. Pois, estou a ficar velho. Sabes que... Pronto, para variar, ninguém me respondeu. Mas pronto, está bem. Mas dizia eu que... Pronto, ou seja, tenho essa rebeldia, digamos assim. É também que as pessoas não me levam a sério, não é? Também não vale a pena ser rebelde quando ninguém nos leva a sério. Porquê que estás a falar baixinho agora? Não é baixinho, normal. Não, tá. Agora de repente desceu o volume. Não, o gráfico é que desceu. Vamos falar assim agora, sim. Pode ser. Então diz-me, porquê que te consideras assim tão rebelde, mas ao mesmo tempo achas que as pessoas não te dão valor? Confessa. É muito complicado, sabes? Mas digo-te que... Bom, as pessoas não me levam a sério pelo facto de... Enfim, vá, de não ver, não é? E muitas pessoas... Ah, ele está a dizer isto, mas coitadinho, ele não vê. Consideras que isso é um fator relevante? Extremamente relevante. Porquê, Carlos Bonaparte? Porque, digamos que... É assim, para mim não é, mas para a sociedade na qual eu estou inserido, não é? Fisicamente, porque psicologicamente... Estás a levantar muito a voz. Ah, peço desculpa. Estamos no hora zero. Tem calma. Exatamente. Dizia eu então que, efetivamente, é mesmo, acho que esse é um motivo de grande relevância para a sociedade na qual estou inserido, não é? Bom, e em relação à música, eu digo que sou eu, não apenas por ser rebelde, mas os motivos que me levaram a ser rebelde. Sou rebelde porque o mundo me fez assim. Que adjetivo usarias para classificar a sociedade que te rodeia? Adjetivos? Hipócrita, consumista, interesseira... Não te consideras do género, estás fora do meio? Exatamente. A e parte... orgulhoso por tal? Sim. A parte do consumista tem o meu quê? Como é lógico, acho que também convém ter. Sobretudo por bolos. Essencialmente. E doces. E doces. Exatamente. Hás de me comprar uma garrafinha de chantilly e ver se não a como toda. Talvez na próxima semana ou até só para o mês que vem. Por exemplo. Inclusive já estou aqui a imaginar uma saída com uma rapariga que me oferece uma latinha de chantilly. Pegar na garrafa e tão suavemente dizer: se eu pudesse, comia-te toda. E ela muito escandalizada: no meio do shopping? Eu: não, em casa. Ai, mas a minha mãe está em casa. Acho que ela não se importa que eu coma um bocadinho, pelo menos. Ai, então, mas que é isso? Assim é assim? A gente acabou de se conhecer. E qual é que é o mal? Ou será que tenho que esperar que conheça bem a pessoa que me ofereceu a garrafa de chantilly para poder comê-la? Deveria ser um momento de veras interessante. O que eu pergunto é o porquê desse tipo de conversa no nosso programa. Atrai audiências. Ou será que não ouviste falar no horário nobre? Passou imagens escaldantes do Big Brother. Devemos então considerar o assunto, mas voltando ao mundo que te rodeia, porquê que consideras que ele não faz parte de ti e tu não fazes parte dele? E porquê, perguntou ele, usaste os adjetivos hipócrita e consumista para tal? E em terceira? Não ouvi essa parte. Falava eu do facto de... do caso da hipocrisia e do interesseirismo, vou chamar-lhe assim, ou do interessismo. Bom, quanto à hipocrisia, hás de reparar que muitas pessoas dizem que têm por ti consideração, que têm por ti aquela estima. E mesmo que não te chamem amigo, podem chamar-te um bom colega. Mas depois? Exatamente. Depois, vem o depois. Essa consideração esfumaça-se. E esse companheirismo desvanece-se tão ou mais depressa do que a neblina da manhã. Em relação ao interesseirismo, para a sociedade em geral, tu não vales o que és, vales o que tens. Um exemplo muito concreto, no meu caso, não ter visão, não ter um emprego e, portanto, não ter dinheiro, faz com que para a sociedade em geral eu não valha nada. O que não deveria corresponder à realidade dos factos. Eu concordo. Não porque haja em mim uma falta de humildade, mas a verdade é que me conheço. E embora tenha defeitos, como todos os seres humanos, a verdade é que há pessoas que têm defeitos e fazem por continuar a mantê-los. Há outras, inclusive, que aprenderam que só a ser bruto na vida é que se consegue alguma coisa. E o pior de tudo é que, na maior parte das vezes, elas até estão certas. Embora eu ache que essa seja uma maneira errada de conseguir o que se pretende, não olhar a meios para atingir os fins. E se este provérbio existe, e se socialmente ele é aceito, por algum motivo é. Bom, se eu fosse uma pessoa que tivesse menos consideração pelos demais, mas tivesse mais dinheiro, um emprego, quem sabe até a visão, certamente que as pessoas melhorariam de uma outra maneira. A mim e a todas as outras pessoas. Visão é uma revista muito cara. O que vale é que nem eu sempre... Eu recebo-a gratuitamente. O que vale é que nem sempre encontro, ainda compro. Pergunto eu, de seguida, neste nosso espaço, que vai pela madrugada fora, fazendo companhia a todos os sonâmbulos, todos aqueles que não conseguem dormir, ou então quem sabe quem está a trabalhar nesta madrugada de sábado, 28 de janeiro de 2012, Um abraço especial a todos os caministas que vão pelas estradas fora nesta madrugada. Carlos Bonaparte, questiono: de que forma encontraste a música que vamos escutar de seguida? Foi por acaso? Foi por coincidência? Foi numa pesquisa por música para a hora zero, precisamente. Procurei por uma coletânea intitulada Pop, las mejores de los años 60 y 70 espanholas. Encontrei esta voz tão infantil que é de Jané. Uma voz que é tão infantil quanto cruel quanto aquilo que diz. Uma voz que nos deixa estarrecidos, surpresos, imóveis e chocados com aquilo que ela nos conta. Achei que esta música era ideal para uma das muitas emissões da Hora Zero, e já lá vão quase 400. Achei também que esta música era interessante, porque isto para mim, como é lógico, tinha muito a ver comigo. Os primeiros versos da música, isto traduzindo para português e adaptando a mim: eu sou rebelde, pois o mundo fez-me assim, porque poucos me trataram com amor e muitos menos me quiseram compreender. Entendi perfeitamente o conteúdo dessas palavras. Em espanhol, ou neste caso traduzindo para português sem a minha parte afetiva, a letra diz mesmo isto: eu sou rebelde porque o mundo fez-me assim, porque ninguém me tratou com amor e ninguém me deu compreensão. Não poderia dizer ninguém. Estaria a ser injusto. Afinal de contas, tive pouca, mas ainda assim alguma sorte. Considerando então tais pensamentos, estimados ouvintes, iremos escutar de seguida uma melodia de 1971, interpretada nesse ano, pelo menos, por Jané. A faixa intitula-se Para Todos os Solitários, todos os que sofrem, e não só, simplesmente apreciadores desta bela música. Teremos agora Soy Rebelde. Podemos ir, Carlos Bonaparte? Podemos ir a mil caralhadas. Solamente incomprensión. estavam aqui a falar de buracos sons. Ai, não, temos que manter o tom da última intervenção. Concordo, concordo. Carlos Bonaparte, questionaste-me sobre a última semana, os últimos 7 dias, sim, porque uma semana tem 7 dias, não tem 8. Acima de 6 vem o 7, abaixo do 8 vem também o 7. E lá em cima está o tiro liro liro, e cá embaixo está o tiro liro ló. Conta a história que juntaram-se os dois à esquina a tocar a concertina e a dançar o forró. De seguida, reza a mesma lenda, desceram a rua e encontraram-se com o rei Albuazar Ben Calão. O adversário principal do já falecido coitado rei Ramiro. Os dois, Carlos Bonaparte, disputavam a mesma donzela, cujo nome era Gaia com Y, dizem eles. Então, Ramiro atravessou o Rio Douro e foi até ao rei, ao castelo de Albuazar Ben Calão. Raptou Gaia, trouxe-se no barco e, a meio da viagem muito longa entre Porto e Vila Nova de Gaia, questionou: Gaia, choras, choras porquê? Isto já depois do castelo de Ben Calão ter ficado em chamas. Gaia, enquanto olhava as cinzas, as chamas labaredas vindas do Porto, retorquiu: choro, porque ali morava o meu grande amor. Ramiro, então, respondeu a Gaia: então, mira, Gaia, mira, porque é a última vez que miras. De repente, tirando com força a espada, pegou na mesma e cortou a cabeça a Gaia. Dizem alguns até que a cabeça de Gaia ainda se encontra a algures, ou na superfície, ou nas profundidades do Rio Douro. O que eu questiono, Carlos Bonaparte, é se alguma vez descobriste tal cabeça. Procurando nas margens do Rio Douro, nunca tive tal percepção. Aliás, inclusive, nem tinha conhecimento disso. Estou até a perguntar-me a mim próprio se as autoridades terão conhecimento dessa situação. O que eu faço, o que eu interpelo neste momento, e peço desculpa por interromper-te, mas o comentário que faço a meio das tuas orações / frases é que, quando falas eu questiono-me a mim mesmo, se dizes eu questiono-me, claro que é a ti mesmo. Não irias dizer, por certo, eu questiono-me a ti. Se dizes eu questiono-me, é claro que é a mim. Então, de seguida dizes eu questiono-me a mim. Porquê, Carlos Bonaparte? Porque poderia colocar-me a questão, mas não diretamente a mim. Não entendo tal percepção da mesma frase. Digamos que é uma questão aérea, ou seja, eu posso colocar-me a questão, mas saber que não pretenderei dar-me a mim mesmo resposta. Dar-me a mim mesmo. Se é dar-me, obviamente que é a mim. Eu não digo dar-me a ele ou dar-me a vós. Dar-me é a mim. Me, pronome pessoal, primeira pessoa do singular. Equivalente ao eu. Ora, eu é a pessoa em causa que está a falar. E se eu digo dar-me, obviamente que é a mim. Não concorda, Carlos Carrapiço? Não, caro Nuno Barradas. Então, neste justifique caso, tal negação. Neste caso, até posso dar-lhe a devida razão. Aliás, apresento desde já os meus sinceros e sentidos pedidos de desculpa. Estão aceitos. Mas, genericamente, dar-me a mim não é um pleonasmo. Recordo-me que tenho em casa uma pessoa com quem partilho várias coisas. Inclusive é um programa de rádio. E é ele que me dou todos os dias. Mas neste caso, quando dizes questiono-me, se é me, iria ser a quem, Carlos Carrapiço? Poderia ser outra questão, como disse a questão aérea. Questionar-me a mim? Quando sei que não sou eu que vou dar a resposta, essa é a minha pergunta. E portanto, este questionar-me a alguém poderá ser uma, digamos, uma elevação da questão. Por exemplo, perguntar-me a ti é relativamente possível, desde que este perguntar-me a ti seja bem aplicado. Não me parece que tal existe em português gramaticalmente correto. É algo que não está contemplado, porque digamos que o português, aliás, a gramática, exige uma rigidez regral que nem sempre funciona. Poderei eu então deduzir que tal regra foi inventada por ti há 5 minutos. Não. A de permitir perguntar-me a mim, perguntar-me a ti, foi inventada por ti. Não necessariamente. Talvez perguntar-me a ti tenha sido, não uma invenção minha, mas uma exemplificação minha. Mas o perguntar-me a algo não é de todo uma... Como posso explicar? Um pleonasmo. Por exemplo, não sei, não me ocorre agora nenhum exemplo, mas estas questões são sobretudo não levanta voz neste programa de madrugada. São sobretudo questões imateriais. São perguntas, e eu digo aéreas, no sentido de, por vezes, só o próprio ar é que nos pode responder, ou neste caso, fazer chegar essas respostas de lugares ou pessoas incertas. O questionar-me a mim serve, neste caso, como ponto de referência. Porque, de certa parte, se eu disser eu vou questionar e não disser quem, a verdade é que fica no ar a pergunta a quem é que eu questiono. Mas eu não posso dizer eu vou questionar-te, ou vou questioná-lo, ou questionar-vos. Pois, na verdade, estes pronomes pessoais indiciam que me dirijo a alguém concreto. O questionar-me a mim é uma espécie de autorresponsabilização por uma obtenção ou não da resposta e do local ou pessoa de onde ela venha. Poderás dizer, mas por que não dizer-te apenas eu questiono-me? O questiono-me a mim é uma autorresponsabilização, mas eu questiono-me é precisamente dirigir-me a mim próprio. Ou seja, faço uma pergunta à minha pessoa e espero que eu mesmo analise essa pergunta e obtenha uma resposta. O questionar-me a mim serve para quem me faça chegar essa resposta saiba que sou eu que a pretendo e que é eu que, aliás, e que sou eu o seu alvo. É nestas questões imateriais que residem a felicidade, o conteúdo mais belo da nossa existência. Mas também parece-me que se transformaria numa questão cuja discussão não tem fim. Ora, sem fim, poderá ser também o amor. Não concorda, Carlos Carrapiço? Era um antigo programa da extinta Rádio Placar. E então, esse amor sem fim é o que iremos escutar de seguida da nossa Hora 1. Uma canção de 1981. Escreveu-se até que foi a segunda canção mais vendida naquele ano, pelo menos no que diz respeito aos Estados Unidos da América. Canção que foi apenas superada pela melodia que vamos escutar de seguida. Thank you. E é com esta banda sonora, a música mais propriamente chamada Betty Davis Eyes, interpretada por Kim Carnes, que de seguida vamos ouvir uma canção trazida em 1981, como eu já referi, e mais concretamente, segundo o que consta aqui nos arquivos internautas, foi lançado no dia 1 de agosto de 1981. É um dueto entre Lionel Richie e Diana Ross. A canção serviu como banda sonora para um filme com o mesmo nome da faixa. A prestigiada e muito famosa Billboard considerou a próxima melodia o maior dueto de sempre, pelo menos no que diz respeito a uma canção. Ou seja, foi a música com maior sucesso vindo de um dueto. Os intérpretes são, como já disse, Lionel Richie e Diana Ross. E porquê esta escolha? Primeiro, porque a melodia, a bela melodia calma, tranquila, fez-me recordar, ou, ao contrário, vice-versa, a melodia de Soy Rebelde fez-me reportar à música que se segue. E então, continuando num ambiente calmo e de melodia, quem sabe, romântica, neste caso é propriamente romântica, é muito apropriado este adjetivo, um amor sem fim que me faz reportar ainda algo que comentamos aqui na última emissão, na 69 de Escolhes Tu ou Escolho Eu. Um programa que já teve várias versões na rádio e televisão portuguesa no Canal 1, intitulado Operação Triunfo. Na sua primeira edição, numa das primeiras galas, foi interpretada esta música não pela Flora, que foi comentada aqui na semana passada, mas sim pela Sofia e por um rapaz que não me lembro o nome, mas é Hugo. Hugo e Sofia cantaram a música que segue. E foi a partir daí, a partir desse recanto televisivo, que passei a conhecer e fui à procura. E encontrei Lionel Richie e Diana Ross, traziam um amor sem fim que, creio eu, deveria existir no coração de cada um para tornar este mundo mais belo, não é verdade? Eu concordo plenamente. Então, de 1981, 30 anos e meio depois, vamos escutar Lionel Richie e Diana Ross com a melodia Endless Love. Terei a autorização de Carlos Bonaparte para tal efeito. Claro, claro, caro amigo Caralhadas. Agradeço então tal gentileza. Então, a segunda música da emissão 70 de Escolhes Tu ou Escolho Eu tem o título Endless Love. My love, there's only you in my life, the only thing that's right. Love, you're every breath that I take, you're every step I make, and I want to share all my love with you. No one else. Hearts that beat as one, our lives have just begun. Forever, our hopes. Porventura, Carlos Bonaparte, irá perdoar-me pela minha falha de ter esquecido, de ter deixado de lado mais uma razão para ter escolhido a melodia que acabamos de escutar, Endless Love. Poderei agora acrescentar esse motivo? Estou a perguntar-me se essa possibilidade existe. Existe sim. Agradeço a sua gentileza novamente. Já são duas gentilezas que me concede neste programa. Agora sim, vamos escutar Lionel Richie e Hello, mas numa versão, digamos, distinta. Deixa? I've been alone with you inside my mind. And in my dreams. I kissed your lips. A thousand times. I sometimes see us outside. Acabamos de escutar uma versão de Hello, realizada e dirigida pelo holandês, realizador holandês Matthijs Vlot, digo eu, que pegou em excertos de inúmeros filmes para completar a letra desta música. Um trabalho muito bem conseguido e que terá demorado horas. A verdade é que nomes como Elvis Presley, Woody Allen, Tom Cruise, Arnold Schwarzenegger, entre muitos outros, acabaram de interpretar Hello, de Lionel Richie. E na quinta-feira, ou talvez sexta, quem sabe, descobri esta relíquia. Não sei se percebeu o Carlos Bonaparte. Pegou em excertos de filmes. Exato, compreendi. Os mais variados temas e anos, e de cada fala da personagem serviu para completar a letra. Bom trabalho. Agora, vamos escutar a explicação para um original ou até uma versão de Carlos Bonaparte. Ah, já percebi. É a minha. A sua música. A tua. Exatamente. Exatamente. Porque é que eu estou a tratar? Sabes, porque convém radiofonicamente. Bom, estávamos no dia 20 e qualquer coisa de janeiro de 2007, quando eu vivia um dos períodos mais felizes da minha vida. Nesse dia, concretamente, que agora me recordo, que bonito. Se não estou em erro, foi no dia 27. Precisamente, a sério. Hoje é dia 28. Ah, não, mas foi no dia 27, se não estou em erro. Como será possível? Domingo foi dia 21. Exatamente. Então foi dia 27. Que eu gravei esta melodia. Vi dia 27 de janeiro de 2007 que eu gravei esta melodia. Não era suposto que trouxesse mais músicas minhas, mas a verdade é que este espaço radiofónico, efetivamente, já reconheceu que algumas músicas minhas, mais ou menos, não tem mal. Mas dizia que a verdade é que esta música tem, digamos, muito de mim. Vivia eu, como disse, um dos períodos mais felizes da minha vida. Enfim, no fundo tinha, pela primeira vez, alguém ao meu lado, mais do que como amiga. Se é que me faço entender. Perfeitamente. Bom, escrevi esta canção para ela. E nunca pensei que hoje fosse tão verdadeira. Vou sonhar. Diz a música, vou sonhar com o calor da tua mão na minha. E diz outras tantas coisas, mas no fundo, a frase que me fica na memória é esta. Vou sonhar. Afinal de contas, não passa disso. Tem um sonho. É uma música que ainda hoje me diz muito. Foi a primeira vez que fiz uma música para alguém e sabia que esse alguém ia ouvi-la. Aliás, estava a fazê-la e a pensar nessa pessoa e pensar assim que esteja pronta, vou enviar-lhe. Foi num sábado de manhã. Foi também o momento em que eu voltei à música. 27 de janeiro de 2007, não foi sábado. Então? Então, aguardo um bocadinho, que eu digo já. 6. Foi sábado? Foi. Sábado. 27 de janeiro foi sábado. Exatamente o que eu disse. Exatamente. Também parecia que estava certo. Aliás, no dia 21 de janeiro de 2007 aconteceu a coisa mais inesquecível da minha vida. Foi quando o Benfica venceu para a Taça de Portugal, a União de Leiria, se não estou em erro, por 2-1, ou teria sido o Varzim Futebol Clube. Ou o Sport Clube, neste caso. Algo muito marcante na existência de cada um de nós. Aliás, inclusive o Benfica estava a perder por 1-0. E assim que aos 72 minutos eu cheguei à rádio como ouvinte, o Benfica marcou 2 golos e rumou com a equipa que na altura, se não estou em erro, estava no segundo escalão. Regressando à música. O dia 27, exatamente. Vou sonhar, Carlos Bonaparte. Vou sonhar é também uma série de objetivos a que me proponho neste ano de 2012. Vou sonhar foi o regresso temporário à minha capacidade de escrita de novas melodias. A mesma só voltou quando em 2009 fiquei sem computador e não tive outra alternativa que senão sonhar. Sonhei e compus e gravei muitas músicas. A verdade é que, enfim, o ano 2007 foi um ano não de sonho, mas de realidade. Curiosamente, o ano em que fiz esta música e afirmei que ia sonhar. O regresso, aliás, o momento em que deixei de cantar quase definitivamente, salvo esse momento de 2009, foi, portanto, esse momento foi-se embora no dia, aliás, não no dia, mas no mês de abril, maio, no mês de abril ou maio de 2007. Tenho algumas saudades de ser capaz de voltar a compor e a escrever novas letras. Por momentos, como disse, essa inspiração voltou. Mas foi-se embora, e eu creio, para não mais voltar. Independentemente disso acontecer ou não, algo é certo. Vou sonhar. Por agora, vou sonhar. Naturalmente, o sonho vai se prolongar para lá do intervalo. Aliás, algo que presumo efetuemos logo depois da música, ou estou errado? Certíssimo, Carlos Guardiola. Então, Nuno Mourinho. Primeiro vou falar antes da música. Sim, sim, podes falar. Tenho uma breve consideração para cada uma das escolhas tuas que já escutamos. Uma delas já escutamos, outra iremos escutar de seguida, não tarde muito. Sobre Jané e Soy Rebelde. Devo confessar, Carlos Bonaparte, que não conhecia a música, mas a primeira vez que a ouvi, fiquei encantado. Até comentei com alguém que conhecemos e cujo aniversário é no mesmo dia da rádio. Que filha de curta de música. Foi exatamente este o meu comentário. Ouvi-a uma, duas, três, quatro vezes. É muito bela, de facto. Não o disse na altura, digo neste momento. Depois, em contrapartida, sobre a próxima melodia, intitulada Vou Sonhar, da autoria de Carlos Bonaparte, devo dizer-te que és um burro. Porque, como é que eu, em casa, poderia escolher a resposta a esta música se não sabia como era nem qual era? Pergunto eu, Carlos Bonaparte, responde-me, por favor. Resposta muito simples. Tinhas duas alternativas. Ou não tinhas como escolher, ou pedias minha música, porque eu não me lembrei de te enviar. Mas eu escutei e li com atenção o teu mail apenas ontem à noite, minutos antes de dormir. Não iria, por certo, pedir-te para enviares a música e depois já não iria ouvir, só iria ouvir hoje. Por isso, é burro. Agora sim, podes introduzir Vou Sonhar, de Carlos Bonaparte, que eu vou para o intervalo e quando vier, já vem com a carne lavada. Pode ser, então escutemos Vou Sonhar, a música de Carlos Bonaparte, que só, por acaso, até sou eu. Vou sonhar com o calor da tua mão na minha. Vou ficando a imaginar como esse momento seria. Como será tua presença em três dimensões? Como será minha na união de dois corações? Vou ficando a imaginar a hora de te abraçar. Vou sonhando com o dia que eu sei que vai chegar. Falta pouco, meu amor, falta pouco tempo para acalentar este sonhador com um abraço nesse momento. Falta pouco, minha linda, falta só um instante. Passa rápido, acredita, ainda que para nós não seja o bastante. Queria ter-te aqui, poder chamar pelo teu nome e sentir o teu abraço no gesto mais profundo. Vou sonhar com o calor da tua mão na minha. Vou ficando a imaginar como esse momento seria. Vou imaginar que aqui tua presença é real. Descobri que para mim és mais do que importante, és fundamental. Vou ficando a imaginar a hora de te abraçar. Vou sonhando com o dia que eu sei que vai chegar. Falta pouco, meu amor, falta pouco tempo para acalentar-te sonhador com um abraço nesse momento. Falta pouco, minha linda, falta só um instante. Passa rápido, acredita, ainda que para nós não seja o bastante. Queria ter-te aqui, ouvir-te chamar o meu nome e dar-te um abraço no gesto mais profundo. Antena Web, uma porta para o mundo através da música. A coisa aqui está preta. A coisa aqui está preta. A coisa está feia. A coisa está preta. Mas já não é preciso. É que agora existe uma estação de rádio com preços à sua medida. Anuncie para o mundo inteiro através da Rádio Antena Web, com preços bastante competitivos, justos, mas acessíveis para si. Seja uma grande, média ou pequena empresa, seja até mesmo um particular, pode anunciar sem qualquer problema na nossa estação. Contacte-nos, escreva-nos para geral.radioantenaweb@gmail.com ou então contacte-nos via telefone entre as 11 e as 22 horas de segunda a sábado pelo número 96-7572-982. Faça frente à crise anunciando na Rádio Antena Web. Vai ver que o negócio vai melhorar. Voltamos à segunda parte com uma energia nova! Vamos lá curtir as gajas! Mudei o set! Outra música agora! Panatos com pão, panatos com pão, panatos com pão, panatos com pão! Panatos com pão. Olha, isto é uma sintonia! A tua música, vou sonhar! Primeiro lembrei-me do Deixa-me sonhar! Só mais uma vez. Mas não. Vou para outra, vamos para o estrangeiro. Vamos para o estrangeiro? Ei, a sério, filho. Ei, obrigadinho. Para onde é que queres ir? Vamos será. Ah, não. Essa conversa vai haver na última intervenção. Ah, é? É, já tinha cantado uma calçozinha e tudo. Pois, está bem. Posso? Deixa-me cantar. Estou canto. Vamos ver a minha tia a Marrocos. Vamos ver a minha tia a Marrocos. Coitadinho. Posso abrir a ventana? A ventana? Podes abrir o que tu quiseres. Quer dizer, nem tudo. Pois, é que eu já me ia preparar para coisa. Vamos até... Nem tudo, de certeza, filho. A um país cujos cantores nunca escutamos aqui. Estados Unidos da América. Ah. Mais concretamente, Ireland pertence a New York. New York. The moon starts spreading the moon. Posso mesmo abrir a janela? O homem... Ah, abro a janela, abro o cortinado, abro a cama, abro tudo. Abro a cama? É, filho? Agora no... aqui direito, em horário nobre. Sabes quem é o Benjamin Earl Nelson? Não. Não sabes? Sabes quem é o Benjamin Earl King? Não. Não sabes? Mas já sei que esses são os Benjamin. Sabes quem é o Benny King? Sei. És capaz de saber. Não é o mesmo, é toda a mesma coisa. Sei. Benjamin Earl Nelson. Vamos ouvir a música que o Carlos já está a cantar, pronto, acabou, está logo. Ah, é? Pois. É, desculpa lá. Não fazes as neiras. Isto faz lembrar várias coisas. Primeiro, o gosto dos meus... não sei se farás a tua música, a parte que faz lembrar o Stand By Me. Depois, falei nisto no Storyteller. Depois, com os acordes desta música, toco 520. E uma delas é um original meu. Depois... Não é o Stand By Me. Hã? Depois, mete isso. Sim. Ok. Dó, Lá menor, isso e coisa. Ré menor, Sol. Nós podemos também centrar-nos no conteúdo desta música. Um rapaz cantar para uma rapariga cantar para um rapaz. Então continua. When the night has come and the land is hard and the moon is the only light we see, I won't cry, no, I won't be afraid, just as long as you stand in my. O que ele diz é que, resumindo, pode acontecer tudo o que puder, mas eu não vou ter medo, eu não vou chorar, desde que tu te mantenhas perto de mim. Isto é essencial para muita gente. Conhecemos certas pessoas que nos tocam tanto, que não ficam tão próximas de nós, que, partindo do princípio que elas estarão junto de nós, uns dias mais, outros dias menos, tudo irá passar. Não teremos medo de nada, não teremos receio de qualquer coisa, nem de qualquer pessoa que nos apareça, porque esse nosso refúgio está ali. Por isso ele pede, stand by me, fica junto de mim. De certeza cada um dos ouvintes estará a recordar-se de pelo menos uma pessoa a quem se poderia aplicar esta música. Portanto, para todos vós, para mim, para o Carlos e até para mim de outra vez, vamos escutar Benny King com Stand By Me, numa música que até já teve versões de pessoas como Jimi Hendrix, U2, Elton John, John Lennon e, para a música, Lady Gaga. Também já cantou esta melodia aqui, a irmã do Carlos Bonaparte. O curioso de hoje, permita-me, é que a primeira música, pelo menos a versão que eu escutei ontem à noite, é de 1971. A segunda música é de 1981. E a quarta é de 1961. Portanto, espero que a tua próxima música seja de 51. Ou 2001. Ou de 91. Mas a minha foi 2007, a outra. Não é isso, mas 3 das 4 foi 71, 81 e agora 61. Andamos nos uns de 10 em 10. Por isso a tua próxima vai ser que mudar, tem que ser 91. Ou de 51. Vamos embora. Ah, e já falei no meu gosto, do gosto meus, do meu pai por filmes. Não falei, vou falar agora. O meu pai gosta muito de ver filmes. E esta música entra num filme, mas já não sei qual é, por isso passa à frente. Mas estou a associá-la a uma cena, só que já não me lembro de que filme é que é. Pois tem aquela parte do violino. Stand by me, Benny King. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see, no, I won't be afraid, oh, I won't be afraid, just as long as you stand by me, so darling. Stand by me, oh, stand me, stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble to the sea, I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand, stand by me. And darling, darling, stand by me, oh, stand by me, oh, stand now, stand by me, stand by me. Stand by me, whenever you're in trouble, won't you stand by me? Oh, 44100 Experiência 12. Estou a ser ouvido como deve ser? Paz. Pelos gráficos, estou a ver que sim. Neste momento, ah, pois é, a minha escolha. Então deixa-me sentir. Estou sentido. Caros ouvintes, a próxima melodia é de um cantor, se não estou em erro, uruguaio. Chama-se Roque Narvaja. E conheço há muitos, muitos anos. Desde quinta-feira. Ou quarta. Foi quarta. Exatamente. Conheci este cantor precisamente com esta música, Menta e Limón. O nome da música não tem nada a ver com o nome da letra, aliás, com a história da letra. Mas conta um casal muito feliz que acabou. Uma história muito feliz que chegou ao seu fim. Por muito tempo que passa, esse intérprete nunca mais volta a ser aquilo que era. Por muito tempo que passa, ele continua a esperá-la, continua a sentir a sua falta, continua inclusive a amá-la. A exemplo da primeira melodia, este sou eu. Precisamente eu. Com uma diferença, outras tantas talvez, mas a maior de todas é que não nos casamos de manhã, nem tivemos, digamos, uma vida a dois. Mas no fundo a minha história tem muitas semelhanças com essa. Nem as causas, nem os efeitos. Importa apenas que me identifique com esta música, porque uma vez tive uma história de amor que acabou e deixou saudades, e mais do que isso. Aliás, como a música, como precisamente a música o descreve. O que mais me surpreende é a sua assertividade nas palavras. Aquilo que o artista diz, a forma como canta, mesmo quando chega aos tons mais altos. Se os ouvintes se repararem, aliás, se os ouvintes se recordarem, isto será um em 108 mil milhões, mas poderá acontecer. que se recordem de uma música chamada Alma Gêmea. Nessa melodia, as minhas cordas vocais não atingem o seu limite, mas sim atingem a ruptura entre o equilíbrio e o ponto de emoção. A diferença entre este jovem intérprete na altura de 21 anos e de Roque Narbarra é precisamente essa maturidade. Ele coloca as suas cordas vocais num timbre arrepiante, mas sempre assertivo. É por isso que eu admiro. Ao que sei, fez parte de um grupo, e ao que sei também, já nem sequer é viúvo. Se não estou em erro, esta melodia também é de 1981. Mas não tenho agora a certeza. Mas uma coisa é certa. É de entre 1900 a 1999. Mais para mais do que para menos. E se me é permitido, pela direção deste programa, que cabe 50% a mim, mas 50% ao estimado Nuno, vamos ouvir então Menta e Limone. Deixe-me só fazer um pormenor, ou ressalvar um pormenor que já me ia esquecendo. É onde reparar no título desta melodia. Menta e Limão. Frescura. Positividade. Precisamente como eu levo a vida. E como acho que este intérprete também levava. Ele canta com tanto sentimento que quase me atrevo a dizer que a história que nos conta é verdadeira. Ao mesmo tempo, canta e conta com um positivismo que, apesar de tudo, a vida continua e ele é feliz. Tal como eu. Sim, este Escolhes Tu, Escolho Eu é particularmente pessoal. Tenho essa consciência, tenho essa noção, mas quero partilhá-lo. Quero dizer aos ouvintes porque tive saudades vossas. Partilhar um pouco mais de mim, como muito raras vezes o fiz, se é que alguma vez tal tanto aconteceu. Não há por que não fingir, ou melhor, não há por que fingir que não sou, que não sinto, que não sei. Afinal de contas, também sou um ser humano. E possivelmente, esta música e esta história serão apenas parte daquilo que alguns dos ouvintes também sentiram, sentem, ou um dia sentirão. Menta e Limone, a música de Roque Narbarra, para ouvir dentro de alguns segundos. Cada voy mezclando la verdad y la mentira. Me cambio el nombre en cada esquina y le pongo al tuyo una sonrisa. He dejado de beber y como tu fruta preferida. Y escapando de mi suerte y de mí mismo vuelvo al punto de partida. Y espero despierto la mañana, fumándome el tiempo en la cama, llenando el espacio con tu cara, canela y carbón. Mis manos son hielo sin tu espalda, mi frente el infierno sin tu calma, mis ojos la pena en la mirada, menta y limón. Yeah, yeah, Bonaparte, tinha-me perguntado logo na primeira intervenção como é que tinha sido a minha semana. Eu disse, ah, eu faço mais à frente. Não é verdade? Disse, não disse? Tens que dizer que sim, senão levas na força. Sim, disseste. Então, vamos ouvir aqui uma coisa. A semana, o que é que achou de conta? Olha, foi uma semana, fui a trabalhar e pronto, foi assim. Uhum. E de resto eu não me lembro. Pela primeira vez foi ontem. Fui almoçar fora, num sítio, e foi uma pessoa comigo que não foi para lá para comer. Foi só para fazer companhia e ver-me a comer. Hã? Já viste? Que giro. Ah, muito giro. Ora bem, de resto, quase caí das escadas na quinta-feira. Eu tropecei nas minhas próprias calças. Mas de resto, está tudo bem, é? Foi tudo normal. Mas, na terça-feira, li uma coisa que pensei logo no Carlos Bonaparte. Não, primeiro pensei, olha, onde é que nós andamos? Eu com o Pedro Sócrates. Não, há um programa chamado Este Tempo, em que se fazem crónicas sobre o que está a passar. Cada dia é uma pessoa diferente. António Granado à segunda, Raquel Freire à terça, Pedro Rosa Mendes à quarta, Rita Mas à quinta e Gonçalo Cavilha à sexta. Na quarta-feira, 18 de janeiro de 2012, Pedro Rosa Mendes começou uma crónica que rezava mais ou menos assim. Em direto de Luanda, RTP serviu nesta segunda-feira aos portugueses e ao mundo, eu vi aqui em Paris, uma emissão a que chamou Reencontro e na qual desfilaram, durante duas horas, responsáveis políticos, empresários e comentadores de Portugal e de Angola, entre alguns palhaços ricos e figuras grotescas do folclore local. O serviço público de televisão tem estômago para muito. Alguns dirão tem estômago para tudo. Mas o reencontro a que assistimos desta vez foi um dos mais nauseantes e grosseiros exercícios de propaganda e mistificação a que alguma vez assisti. Ora bem, Pedro Rosa Mendes, que falou, continuou a falar e tal. Na semana a seguir, mais concretamente na última terça-feira, dia 24 de janeiro, foi a vez Raquel Freire tomar conta deste programa. Good night and good luck. Boa noite e boa sorte. Assim acabava os programas Edward Murrow. Título é o referência ao filme. Um filme que em 2006 foi candidato a vários Oscars, melhor filme, melhor diretor, melhor realizador, ou seja, melhor realizador, melhor ator, também melhor roteiro original, melhor direção de arte, melhor fotografia. Foi candidato a vários prémios este filme com George Clooney, que retrata uma época nos Estados Unidos, o macartismo. Bom dia, Raquel Freire. Bom dia, Ricardo. Bom dia a todas e a todos. Eu escolhi este filme por falar de uma época exatamente em que a liberdade estava em causa e por ser um filme sobre uma história verídica. conta a história de um jornalista no canal de televisão que procura, com a equipa que pertence, noticiar com maior transparência e isenção, mas esbarra na censura promovida na altura pelo governo, e nesta luta por transmitir a verdade, ele é colocado na lista negra, na lista de comunistas que Joseph McCartney passa a ter, onde iam parar todas as pessoas que eram contra o regime, ou seja, todas as pessoas que não tinham opinião do governo iam para a lista negra. E ele, quando tenta fazer o seu trabalho, jornalista de investigar, é posto nesta lista negra e passa a ter que encarar diretamente o peso da censura. É um filme que fala de qual é a responsabilidade dos média, qual é o seu poder e a sua responsabilidade, qual é o seu dever também, o dever de informar. E eu escolhi este filme hoje porque uma das bases da democracia é a liberdade. E foi em nome da liberdade que eu fui convidada para fazer esta crónica na Antena 1 há 2 anos. E fui informada que hoje é a última vez que vos falo. Olha, o que aconteceu é que, portanto, poucos dias depois de ter havido este achado, esta crónica sobre Angola e a propaganda governamental e tal, e os palhaços que andam lá, disse ele, o programa acabou. Alguém mandou a RDP terminar com um espaço de opinião chamado Este Tempo, algo que foi comunicado aos ouvintes na terça-feira de manhã, e por acaso eu estava a ouvir Antena 1 e escutei em direto, mas na altura não me apercebi do que é que estava a passar, não tinha sabido a história, e agora é que depois, na própria manhã, é que li a notícia, e pronto, foi isto. Depois da crónica de Pedro Rosa Mendes, acabou, o programa foi terminado, já não vai haver mais, está bem? Uhum. Pronto, estás feliz? Vamos embora. Quem quiser ouvir o resto amanhã, que eu sou esta semana, que vai passar aqui a fala toda da Raquel Freire. Que bom. E... Ai, caralho, acho que é fixe. Deixa para fazer o programa com mais emoção. Vai passar aqui a crónica toda da Raquel Freire, porque tem umas coisinhas... Pronto. No fim disto tudo, digo eu, também, eu falo nisso amanhã. Olha, quem quiser ouvir amanhã com o esta semana, que eu já falei muito hoje. Ah, eu cometo Sócrates. Eu sei que... Não vou dizer que cometo Sócrates, mas eu cá tenho as minhas coisas. A tua música, como é que chama a coisa que acabamos de ouvir? Menta e limão. Isso, banana e limão. Eu vou com... Troca esse. Eu... Ok, eu vou comer laranjas com bacalhau. Faz uma música, não precisa. Já vou tocar aqui um bocadinho. Esta é a música do Panda. Vou recordar um grupo que já há algum tempo não é comentado neste programa, que é o agrupamento musical... Carlos Bonaparte! É o agrupamento musical... Trovadores Aprendizes. Os Trovadores Aprendizes cantavam-me o dia... Vou voltar. Não é 81, mas é 80. É ao lado. 1980, para mim, é uma das músicas... Não sei porquê, pá. Tinha aquela coisa assim, tal. É uma das músicas mais bem conseguidas que já ouvi. Puxa, pela emoção. E tem lá partes de... Ah, meu... Sim, estás a perceber? Oh, meu... Estás... Bem, vou falar sozinho. Porquê é que eu disse que ir para o estrangeiro ia ser falado no fim? Porque esta música é sobre isso, sobre um viajante. E eu pergunto, Carlos Bonaparte, vamos viajar? Para onde gostavas de viajar? Agora sim, amanhã, hoje. Ah, era para o órgão? Ah, é Marrocos. Sabes, Marrocos até foi eliminado da Taça das Nações Africanas. Sofreu um gol aos 95 minutos contra o Gabão, perdeu 3-2. E o Eurosport não era o verdadeiramente fantástico, não é esse? Eram outros. Oh, Gojo! Não é possível! Oh, foi mesmo assim o comentário deles, qual foi o bom do Gabão. Estamos cada vez mais tónicos. Bem, o homem chama-se Chris the Bird. Conheces? Não, já conheces, és burro. Ah, pronto, as pessoas só conhecem. Eu nem sabia que era dele, estou a saber. Ao mesmo tempo que estávamos a cantar, estava aqui a ler. Ele é mais famoso pela sua canção 96 chamada Lady in Red. Nem sequer sabia. Que nacionalidade é? Marroquino. Argentino, é por acaso rima. Chama-se Christopher John Davison. Não é nada Christopher, é Christopher John Davison. Ora bem, muito antes do Made in Red, ele teve um álbum em 1980 chamado Eastern Wine. Até parece coisa de cowboys e não sei o quê. E a primeira música, o videoclipe até tem a ver com isso. A faixa número 1 deste trabalho discográfico tem 4 minutos e 11 e chama-se O Viajante. E é uma coisa que eu já falei aqui, que este ano eu quero ir a Londres, nos Jogos Olímpicos. E também gostava de ir a Berlim. Mas há uma coisa, eu já sou o anormal, como a gente já sabe. Mas, ainda esta semana, já não sei porquê, em contexto, lembrei-me que havia coisas que eu gostava de conhecer lá fora. Lá fora, aos amigos amigos. Havia coisas que gostava de conhecer lá fora. Pormenores, culturas, sobretudo hábitos. E eu sobretudo olho para os ingleses e alemães e gostava de saber como é que é o hábito deles. E os nórdicos. Ah, foi por causa dos nórdicos. Que saiu o ranking da outra coisa para ser comentada no esta semana. Saiu a tabela dos países com maior liberdade de imprensa e os nórdicos são os do topo. E eu gostava de, pelo menos, Noruega, Dinamarca, Islândia, Suécia, Finlândia, Alemanha e Inglaterra. Eu gostava de... Os Estados Unidos, tenho só curiosidade, mas estavam lá um dia e vinham lá embora. Mas ao mesmo tempo, como tradizendo... Eu não ia, sabes porquê? Não tem mega upload. Contradizendo aqui esta curiosidade em ver de outros sítios, também não me estou a ver a sair daqui. Entendeste? Uhum. Estou aqui bem rodeado e tal, e nos meus sítios, eu conheço as pessoas, os locais. É um bocado contraditório, mas quem sabe um dia este viajante vai viajar para algum lado. E a música é... Bom, bom, bom, bom, tadum, stum, dum, dum, dum. Came from the coast, riding like the wind and racing the moon. Riding on the road, dancing and waving like a crazy fool. A hope is coming, destiny is our forever rendezvous. Conhece? Nowhere to traveler goes. Não, conhece nada. Nobody knows. E depois há uma parte. There's something in his eye, something in his hand that can almost smell his revenge. And whoever he is after, it will be disaster. This man is gonna take him to the very. E quando os servidores tocavam isto, um senhor diretor que nós conhecíamos, por mim que ele chegasse lá em cima. Era giro ouvi-lo a borrar-se todo. Bem, nesta emissão número 70, a primeira música que chutamos foi uma porcaria, porque foi, não, por acaso foi muito boa, só de Rebelde de Jané. Respondi eu, Nuno Miguel, a mil caralhadas. Qual era o outro nome que tu punha? Ah, Tobolhas. Com o quê? Sou rebelde, eu respondi com uma muito bonita. Que foi aquela que nós ouvimos. Benny King Stand By. Não, não, não. Essa foi a clara. Mas também já não me lembro qual é que foi. Se não estou em erro, está no arquivo dos Todos Colhos. Não é preciso, eu vou aqui. Lionel Richie e Diana Ross com Endless Love foi a segunda música. A terceira foi Vou Sonhar, canta aí. Não, canta aí a dizer as músicas. Depois ouvimos o tema Vou Sonhar, cantado por Carlos Bonaparte. Mas foi um intervalo. E depois vamos para o Stand By Me, Benny King. E depois ficamos com Benny King. Stand By Me. Depois foi a Rita Limão. Depois foi tempo de viajarmos para o Uruguai para escutarmos o cantor Roque Narvaja. Para escutarmos o tema Menta e Limão. E agora já quase a fechar. Do Uruguai passamos para a Argentina. Escolhes tu ou escolho eu. Vamos viajar até a Argentina, que também é a terra da nova locutora da rádio. eu não vou revelar o seu nome, só apenas o nome da música escutar. Ei, é o Chris de Burgh, ei, é o Chris de Burgh. É o Chris de Burgh, com um tema que eu já não sei. Chama-se Traveler, chama-se Traveler. The Traveler, The Traveler, The Traveler, o nome da melodia, The Traveler, The Traveler, Traveler, The Traveler, que me venha esquecer, The Traveler, a todos os ouvintes quero agradecer, The Traveler, e desejar-vos o resto de um bom dia, The Traveler. Quanto ao programa, podem criticar, podem censurar na nossa voz. Não importa, porque ao contrário de outros programas, este para a semana vai voltar. The Traveler. E se ele existe? The Traveler. Isso eu não sei. The Traveler. Mas posso afirmar, The Traveler. Se Deus quiser, The Traveler. Se ele existir, The Traveler. Escolhas vai continuar. Até para a semana. É assim com este espaço musical que Nuno Miguel e Carlos Bonaparte se despedem até daqui a 7 dias. Desta vez, no dia 4 de fevereiro de 2012. Um bem-aja a todos por nos fazerem companhia desse lado. Agora, fechamos com umas teclas de um instrumento musical denominado órgão, que estão a ser tocadas pelos dedos mágicos, sublimes e ternos de Carlos Bonaparte. Muito obrigado pela vossa presença e até daqui a 7 dias. Murder many years.